Essa é pra você se apaixonar. Nicolas Batista. É, tudo bem. Se você quiser ficar com ele, pode me deixar. Vá, oh meu amor. Afinal, ninguém é de ninguém. A vida continua, cada uma sua. E Deus por nós. Lê essa carta com carinho. Nesse exato momento eu me encontro na mesa de um bar. A saudade rasgando meu peito, não posso chorar. Encontrei a vantagem no copo pra te esquecer e dizer como é grande o meu amor. Como é grande a minha dor. Queria ser ele pra não sofrer assim. Queria ser ele pra ter você pra mim. O destino foi cruel e tirou o meu troféu e deu pra ele. Portal do Arrocha. Nicolas Batista, a explosão do Arrocha. Lê essa carta com carinho. Nesse exato momento eu me encontro na mesa de um bar. A saudade rasgando meu peito, não posso chorar. Encontrei a vantagem no copo pra te esquecer e dizer como é grande o meu amor. Ser ele pra ter você pra mim. Queria ser ele pra não sofrer assim. Queria ser ele pra ter você pra mim. O destino foi cruel e tirou o meu troféu e deu pra ele.